No ar, Rio Afro, o espaço de informação da comunidade afro-brasileira no rádio. Uma parceria Rádio Nacional e Grupo Mídia Afro. Muito bom dia, nessa segunda-feira, dia 18 de julho, Rio Afro abre um espaço hoje para conversar com Luiz Sacopan, que é líder do quilombo da Luiz Sacopan, é um dos líderes desse quilombo que fica ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu acho que é o único que fica localizado numa área nobre, né, da cidade, e que está sofrendo ameaças graves. O nosso tema hoje é um tema da maior seriedade. Eu gostaria de primeiro cumprimentar o Luiz e passar a ele a palavra para que ele fale sobre essa situação por que vem passando a comunidade. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Com muita satisfação que eu estou aqui para tornar público uma situação que nós viemos passando, e já não é de hoje que isso vem se processando, e que dessa vez agora tornou-se assim, de uma forma muito violenta, muito arbitrária, que foi praticamente o confinamento do pessoal do Quilombo Sacopan, ficando assim, chegando à justiça e passou corrente no portão, deixando com que os nossos carros ficassem presos. Nós, na nossa comunidade, temos uma pessoa que precisa de tratamento, porque ele é uma pessoa tetraplégica e ficou sem poder sair para fazer a sua fisioterapia. Ficamos sem compras porque não tinha acesso de automóvel, e fora alguns vizinhos, inclusive vizinho desse condomínio que entrou com essa ação, que ficou com o carro preso, porque eles tomaram a medida arbitrária. Era isso que eu queria falar com você, essa história. Tudo começa por causa desse estacionamento, né? Mas, na verdade, Luiz, parece que há um fundo mais sério do que o simples estacionamento, até porque você acabou de enfatizar isso aí. Essa área de estacionamento também é utilizada por moradores desse condomínio que entrou na justiça e que acabou trancando esse portão. A bem da verdade, o caso deles é uma forte discriminação em cima de uns motoristas de táxi que utilizam esse estacionamento como forma de um ponto de apoio, porque eles têm um ponto de táxi na esquina da rua Sacopan, e como na minha família são 5 taxistas, eles pediram que utilizasse esse espaço para ficar ali como apoio e como utilização também do sanitário. Muitos moradores achou que foi até uma atitude assim de utilidade pública, porque eles ficavam lá embaixo e ficavam interditando a rua e também poluindo o local, porque não tinha um sanitário. Então, a partir do momento que foi aberto esse espaço, as coisas ficaram bem melhor para a população, para o povo dali. Mas isso veio ferir o status social de alguns que se achavam no direito de coibir com esse tipo de prática. E dentre essas pessoas, quem lidera é uma pessoa que tinha de proteger, inclusive, o pessoal da comunidade, porque é uma pessoa que é militante do judiciário. Sei. E que realmente ele está sendo pago para proteger o povo, não só o povo quilombola, como todo o pessoal que necessita desse tipo de procedimento do judiciário. Você acredita, Luiz, que por trás dessa ação existe algum interesse imobiliário, algum interesse fundiário? Não tenha dúvida, sabe por quê? Pelo seguinte, sempre que ocorre esse tipo de ameaça, logo após vem um oferecimento imobiliário. Eu tenho para mais de umas 20 cartas de oferecimento imobiliário, cartões, não faltam. É o que, que eles querem? Eles querem comprar essa área para fazer um prédio, é isso? Ali eles vão ter que destruir aquilo ali, né? Porque da maneira como está montado lá o quilombo, o Sacopan, como ele é preservação daquela área, quer dizer, qualquer coisa que você vai fazer, uma intervenção arquitetônica ou de construção civil ali, você vai ter que desfigurar tudo ali, não? Mas é pena que esse tipo de consideração não é levado não conscientiza todas as pessoas. Quer dizer, o especulador imobiliário, ele realmente ele não parte desse princípio. Ele quer destruir. Então, tem alguns, inclusive, alguns moradores do local que também não se sensibilizam. Eles não entram na cabeça dele que essa Copan não tem mais espaço para a construção imobiliária e parte do princípio que o quilombo tem de ser terminado, tem que terminar com o quilombo de qualquer maneira. Qual é a situação jurídica do quilombo hoje? Ele é do quilombo do Sacopan? Olha, o quilombo de Sacopan está em fase final de titulação. Já foi feito todos os procedimentos administrativos pelo governo federal e nós estamos apenas esperando uma portaria na qual ele será titulado. Quer dizer, é um processo irreversível que eles não vão ter a mínima condições de chegar e bagunçar e tornar aquilo ali um aglomerado de prédios ali dentro. Isso não há. Agora nós temos um outro processo também de usucapião. Mas acontece que o processo de usucapião, nós ganhamos em primeira instância, perdemos em segunda instância, e aconteceu uma coisa estranha nesse processo de segunda instância. É que o processo, ele foi julgado em segunda instância e quem era o relator foi justamente um desembargador que ultimamente agora foi cassado pelo Conselho Nacional de Justiça como vendedor de sentença. Sim. Entendeu? Então esse é o processo de usucapião. Agora nós estamos contando com o processo administrativo. E esse desembargador foi o que deu sentença contrária a você? Ele era o relator do nosso processo. Relator e presidente da Câmara que foi julgado o processo. E qual é o papel do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nessa história? O papel do INCRA é simplesmente delimitar a área, fazer o exame, um laudo antropológico e titular. É o papel do INCRA. Vocês tiveram uma reunião no INCRA sexta-feira para quê? Nós tivemos sexta-feira numa reunião justamente para ver se nós mobilizávamos a procuradoria do INCRA para entrar nesse processo que está aqui. Porque o território quilombola é um território federal. Então, não compete a justiça estadual estar se envolvendo com quilombo, a não ser que haja uma coisa de origem criminal. Agora, não é nada de origem criminal, então não compete. Então, nós fomos no INCRA para tentar convencer os procuradores do INCRA que eles têm a ver, sim, com o quilombo Sacopan, que eles têm de se envolver. Assumir a responsabilidade da União nessa história. Justamente, né? Como assumir o do usucapião. Porque no usucapião, se eles não assumissem, nós não estaríamos mais ali. Certo. Foi eles que interviram. Então, nós estamos agora em cima deles para tomar a mesma providência. E hoje nós temos uma audiência a 13h, nessa 8ª Vara Cível, onde eles vão estar presentes para poder passar para a juíza e tentar transferir esse processo para a área federal. Ok, Luiz, foi um prazer falar com você aqui, apesar do assunto, um assunto grave, um assunto sério. Sucesso nessa iniciativa de hoje, logo mais à tarde, para tentar resolver o problema do quilombo Sacopan, que é a última área remanescente de quilombolas aqui nessa área da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Ali, pelo menos ali na beira da lagoa, onde era o Parque da Catacumba, ali naquela área ali, não tem outra, né? Não tem, o resto se curvaram à especulação imobiliária, e cederam o terreno. Então, simplesmente foram removidos. E é um ponto de resistência, então. É um ponto de resistência já centenária, nós estamos ali na sexta geração. E eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, rapidinho, para fazer um chamado aí para o pessoal, povo afrodescendente. Você está sabendo que esse ano internacional do povo afrodescendente, nós estamos fazendo o quarto encontro nacional no mês que vem, com abertura na Câmara Municipal e depois com prosseguimento, nós vamos até dia 6 na UERJ, para chamar todo o pessoal, não só o povo afrodescendente, mas o pessoal que está abraçado nessa causa tão triste que se arrasta há séculos, entendeu? Pelo nosso país. Ok, Luiz, um grande abraço para você, sucesso nessa luta. Rio Afro vai ficando por aqui, nós conversamos com o Luiz Sacopan, líder do quilombo Sacopan, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, está enfrentando dificuldades, e segue o Alô Rio. Você ouviu Rio Afro, o espaço de informação da comunidade afro-brasileira no rádio. Uma parceria Rádio Nacional e Grupo Mídia Afro.